Open FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et bonjour à tous. Et il est 9h. Et on est dimanche matin. Et on est là de 9h midi. Pour nous contacter ce matin, c'est toujours le même numéro, c'est le 05 55 56 21 44. Passez une agréable matinée en notre compagnie. C'est Mario à la radio ce matin sur Open FM 97.9. Vous pouvez écouter aussi la radio sur le lien de la radio sur Open FM, voilà. www.radioopenfm.fr. Allez, on va passer un petit peu de musique tout de suite. Hein, voici les Catmen. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa e tirar a camisa. Aqui é dia de festa. Aqui ninguém vai parar. Estes são os quatro menes que te põem a delirar. É dia de festa, yeah. É dia de vir dançar. Hoje há festa aqui na aldeia. Escolhe já o teu par. Porque para a festa ser boa tem de haver um bailarico. Dá para todos dançar, seja pobre ou seja rico. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa suar a camisa. É numa festa em tirar a camisa. A Maria com o Manel, a Rosinha com um qualquer. Aqui a festa é boa, até sobra muita mulher. Mas aqui sozinho estou, pronto para poder suar. Vem a velha mulherada, quero escolher o meu par. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa, é numa festa e tirar a camisa. Catmans, o povo precisa. É numa festa e tirar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa. É numa festa suar a camisa. O que o povo quer, o que o povo precisa. É numa festa e tirar a camisa. Música. a un medley das latinas. Latinas. Neste domingo de manhã, das 9 ao meio-dia. Amor. Um cantinho de calor e paz. Vou guardar sempre um miminho para quando tu quiseres carinho. Coração do outro lado, a coragem que te faltará. O teu nome que está lá. Os sonhos para recomeçar. sempre uma esperança. Na história da nossa mudança, sei que não vai chegar o amor que tu vais me dar. Sei que não vai chegar para o amor que tu vais me dar. Como uma aldeia, onde iremos se tiveres vontade? E caminho que ninguém passeia, o caminho de liberdade. Vou guardar sempre uma canção para os dias bons que virão. São uma melodia, uma voz que só quer cantar, como um som que me lembraria quanto é bom poder amar. Vou guardar o teu sorriso em mim, o amor que nunca tem fim. Vai chegar para o amor que tu vais me dar. Sei que não vai chegar para o amor que tu vais me dar. Sei que não vai chegar. Et voici le groupe Santa Maria. On a appris également en début de semaine le décès de Tony Lemos du groupe Santa Maria. Et toutes nos condoléances à la famille. Oh! noite mágica, esta noite mágica, e de longe eu te vejo. Inversus. Menina linda, oh, quero te dar um beijo. Linda, tu és um no domingo de manhã, na rádio Open FM, a voz de Portugal. Um beijo, oh, um beijo, ah, estou no fim do mundo.

Jorge Grairo. Amor comigo na Rádio Pan FM 97.9. Amor comigo. No domingo de manhã, na Rádio Pan FM, das 9 ao meio-dia. João Miguel. Eu quero bailar. Ah, esse matin, c'est Mario à la radio. Allez, bon dimanche matin à vous tous et à vous toutes. Il est 9h43 sur les ondes d'Open FM 87.9 dans les voies du Portugal. Malheiro. Eu sigo minha vida e tu segues a tua estrada. Fada encantada. Eu procuro em outras bocas, minha fada encantada. E tu serás feliz, não importa com quem for. Outra chance para nós dois de encontrar um verdadeiro amor. Estou vendo a hora em que a gente vai se machucar. Estou vendo a hora em que tudo irá desmoronar. Um ao lado do outro se tornou um sacrifício. Se o amor acabou, é melhor parar com isso. Sigo minha vida e tu segues a tua estrada. Eu procuro em outras bocas minha fada encantada. E tu serás feliz,

Alors ça, c'est une dédicace pour Gisèle. Gritamos libertação. Que baleiro. C'était une dédicace pour Gisèle ou Kimbalaelo. Allez, on enchaîne avec Christina Hardisson et Ornsi. Et il est 10h, bienvenue dans votre émission Les Voix du Portugal sur Open FM 97.9. Justin Hardison. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Ah, une petite pensée pour ce groupe Santa Maria. Voilà, on a appris le décès en début de semaine de monsieur Tony Lemos. Da vida, amigos, temos a valer, daqueles que fazem tudo

Esse teu lindo sorriso e também o teu silêncio ficarão sempre comigo. A vida é mesmo assim e tudo faz sentido. Eu estou muito feliz por te ter conhecido. Meu olhar é verdadeiro. Penso em ti o dia inteiro. É mesmo assim e tudo faz sentido. Eu estou muito feliz por te ter conhecido. Meu olhar é verdadeiro. Penso em ti o dia inteiro. Eu vou lutar por ti. Não vais não ficar solteiro. C'était une dédicace de Marie pour Claudio. Nelson Costa. 10h15 sur Radio PNFM, les voix du Portugal. vão dançar, coração contente na imensidade, como uma vida que se sente feliz. Aí, voici, monsieur. Pedro Braz, notre ami de Corse. Un grand coucou, Pedro. Ficando fiéis, sabendo esperar. Não tem cadeias, querem liberdade. Mas são tantas mágoas que ninguém sabe. Oh, desconhecida, o teu calor é a minha vida. Oh, o teu sorriso virou minha cabeça. Tu estarás, a noite está vindo e tu chegarás. As minhas canções não podem bastar, à espera do verão para te imaginar. Um pedido que te vou fazer, coração ferido que vem te dizer. Linda rainha, quero-te para mim, minha casinha sem nunca ter fim. Oh, desconhecida, o teu calor é a minha vida. Oh, o teu sorriso virou minha cabeça, perdi o juízo. Oh, desconhecida, o teu calor é a minha. Virou minha cabeça e perdi o juízo. Oh, desconhecida, o teu calor é a minha vida.

écoutez Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Bienvenue chez vous. Ah, la version masterisée de Monsieur Christophe Maleiro. 20. Garoute. Maleiro. À le mix 2020 de Vangarota. À suivre, Nelson Costa. Portuguesa para nos animar. Festa portuguesa para nos animar. Nelson Costa. A festa. Festa portuguesa para nos animar. Festa portuguesa para nos animar. Os meninos aproveitam, vão arranjar um bar. Os meninos aproveitam, vão arranjar um bar. À festa, o povo vai dançar. Com um sorriso no rosto, toda a noite sem parar. À festa, malta, vamos sair. Com o Nelson Costa, é tudo a curtir. Yeah. gente a mexer. Por isso vamos já, não há tempo a perder. Quando tu chegares, nós vamos bailar, ficar bem juntinhos, só tu e eu. Quando tu vieres, quero me envolver nesse teu corpinho que agora é meu. Vamos para Lisboa, dançar contigo até o sol nascer. Vamos para Lisboa, contigo me perder. Vamos para Lisboa, dançar contigo até o sol raiar. Vamos para Lisboa, eu quero te amar. C'est chaque dimanche sur Radio Fun FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Fun FM. Au plaisir est ici. Oh, à midi sur Radio Open FM. Ricardo. Acaba amanhã e alinhas no meu esquema. Não vou negar, deixei-me levar e alinhas no meu esquema. Já era tarde e acabar e alinhas no meu esquema. To leave for one night, just one night. Just one night now. To be here for one night, just one night. Just one night now. Pedes e repetes, vou estudar o perigo. Mas aceito o convite, agindo por instinto. Prolongas o momento e sinto-me com luck. Mas sou eu que faço, que faço a minha sorte. Allez, il est 11h, on attaque la dernière heure de votre émission, Les Voix du Portugal. Joël Matias, Aventura. Ninguém como tu. Se eu pudesse contar no inferno o calor que sentia de inverno e nem ponta de luz, bastava um toque. Do teu perfume fatal. Eu ainda não sei como foi que passei contigo esta aventura. Dá-me mais loucura outra vez. Eu ainda não sei como foi que passei contigo esta aventura. Dá-me mais loucura outra vez. Tantas noites passamos com medo. Aquela magia ter de acabar. Desliga o teu telefone, que é legal que nem Al Capone. Fazermos amor animal. Bastava um toque, um cheiro intenso do teu perfume fatal. Eu ainda não sei. E 16 minutos intenso na rádio Open FM 97.9. Eu ainda não sei como foi que passei contigo esta aventura. Dá-me mais loucura outra vez. Eu ainda não sei como foi que passei contigo esta aventura. Dá-me mais loucura outra vez. Eu ainda não sei. Como foi que passei? FM, 9h midi, les voix du Portugal. Johnny, volta amore. Já sofri demais aqui e hoje quero te dizer que sem ti não sou feliz, nem consigo adormecer. A chorar desde que eu te vi partir, eu não consigo parar de pensar em ti. Será que tens outro alguém que não choras mais por mim? Eu não tive mais ninguém depois de ti. A solidão, sem vontade de viver, nem meu coração conseguiu renascer. Volta que eu te quero, porque sem ti desespero, não aguento mais ficar assim perdido sem te ter. Volta. Amor, Johnny, nas vozes de Portugal neste domingo de manhã. Das 9 ao meio-dia, as vozes de Portugal. Pereiro, vai malandra, vai. Malandra vai, Jorge Guerreiro, nas Vozes de Portugal, neste domingo de manhã. Ninguém aguenta tanta pressão, ela é malandra e rebola até ao chão. Diz-me quem és, onde queres ir, serei teu chofer, eu vou-te conduzir. Depois de tanto sensual. Nosso amigo Pedro Brás. Bonjour à toi, Pedro, si tu nous écoutes ce matin. Minutes pour te dédicace. Sensual. Pedro Brás. Até o sol do meio-dia, você tem tudo, tudo que eu queria. E tem até o que eu nem sabia que existia. 05 55 56 21 44, pour a dédicace. Tudo, tudo que eu queria. Você, c'est encore possible. Tudo, tudo. Se comparar você com outra pessoa no mundo, você cai em todas as categorias. Você tem tudo que eu queria.

de 9h à midi sur Radio Open FM. Flavia, sos trasmontana. Flavia dans les voies du Portugal ce matin. 11h31 minutes. Allez, petite dédicace à monsieur Florent Lima. Nuno Alves. Tentamos vento e mar, outros que viramos costas e fingimos nem notar. Hoje sentado no meu quarto, eu vejo as fotos que encontrei. Falhamos por tantas vezes, mas o meu sei que acertei. É só tu quem eu quero à minha volta. Só tu entre senta e fecha a porta. É só tu quem eu quero à minha volta. É só tu e já nada mais me importa. Foram vezes que dentro dos nossos segredos superamos tantos medos, sem medo de os enfrentar. E calados por vezes até ficou por dizer.

você me esperava, né? Quase sou seu príncipe, cheio de defeitos. Infelizmente sou só um cara normal, sem nenhum castelo, nem cavalo branco. Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Quero escrever a nossa história. Você, princesa, vamos agora. Será que rola? Sem final, que me diz? Só ser feliz. Eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno. Pessoal querido, tudo bem? Esse é o Lucas Luque em casa e eu espero que vocês estejam curtindo muito esse projeto, porque o intuito dele principal é de levar muita música para vocês e também para ajudar muita gente. Allez, c'est parti. Un dernier titre de monsieur Christophe Malheiro. Senhorita. Quiero, señorita, Christophe Malheiro. Toi, tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre mes mains de confiance, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, toi, tombe du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes. Quelque chose chez elle d'inhabituel. Hey, sous ses ailes de señorita, latina au goût de salsa. La chaleur de l'été. Oh, son latino, ton déhanché commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. À Chataille, Mireille, sur la piste et Henri, toi tu danses. Sur cette mélodie cadencée, c'est le moment de tenter ma chance. Sabes que te quiero, que tu dime muero. Quiero ver tu cuerpo balançar. Cette demoiselle m'a

juste avant de retrouver Mac the Guide. José Malio. C'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon. Mac the Guide. Pour finir cette matinée, en beauté. Au plaisir de estar aqui. Allez, voilà, voilà. C'est la fin de l'émission, n'est-ce pas, Bastien? Ouais. Voilà. C'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. On a passé une bonne matinée ensemble. Un bon dimanche matin, de 9h à midi, comme d'habitude. Et on se retrouve dimanche prochain sur la radio Open FM, les voix du Portugal. Allez, ciao, bye bye. Et à dimanche. Radio Open FM. Oui, oui, je disais donc à dimanche. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici.